Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com um desejo em cena sobre Sandman, de Neil Gaiman. Então, gente, está disponível na Netflix essa nova minissérie, que filma, dá uma outra substância de imagem para esse clássico dos quadrinhos, cuja primeira aparição data de 1988, Sandman, né? Homem de Areia. É uma forma, vamos dizer assim, de quadrinho e de minissérie muito diferente. Inclusive porque ela não está focada no plot, né? na narrativa, na investigação, na solução de um grande problema, ainda que tenha ali os seus ganchos para captar a nossa atenção. Eu acho que só essa desaceleração narrativa já é um fato importante para o nosso comentário aqui. É a história de Morpheus, o deus do sonho, do sono, um deus que tem na mitologia grega muitos nomes, né, que foi refraseado, né, como o senhor do sonho, como Kaku, como no romantismo alemão, homem de areia, né? E tal qual vai aparecer lá no Hans Christian Andersen, século XIX. Né? E o Morpheus, vamos lembrar, né? Quer dizer, ele é filho de Nyx à noite e Thanatos à morte. Ele, Morphê em grego, quer dizer forma. Ele vai comparecer para a produção do mundo numa espécie de acasalamento com a matéria, Ilê. Então, a causa formal e a causa material, em Aristóteles, se juntam e formam a substância, o mundo, as coisas. Né? Isso, vamos dizer assim, tem uma versão narrativa que a gente vai ver aqui, né? Que é esse processo pelo qual o sonho aparece como guardião do sono, mas o sono também aparece como guardião do sonho. Aqui a gente já tem uma primeira aproximação com Freud, com a interpretação dos sonhos, com essa tese que ele vai recuperar lá dos antigos, dos gregos, quer dizer, os sonhos têm um sentido, mas os sonhos têm uma função também. E a função deles é garantir que a gente não acorde, ou seja, garantir que a gente continue dormindo. Porque durante o sonho nós vamos nos encontrar com o nosso desejo, com aquilo que pode ser, portanto, causa de angústia, com aquilo que pode nos fazer querer ou nos obrigar a mudar de estado, né? Mudar do estado da forma, da pura forma, para a matéria, para a vida vigil, a vida diuturna, em que então se cria uma relação meio trágica, que me parece ser o ponto central de Sandman. A gente não consegue. A vida sem um sonho não vale a pena. A vida sem um sonho é uma vida que se degrada. Mas uma vida de sonhos é uma vida que não é vivida, é parcial, é incompleta e também igualmente problemática. Então vai aqui a primeira ideia de que essa desaceleração narrativa ela tem que ver com o fato de Sandman ser, que vai uma proposta, uma figuração da estrutura da tragédia. Então a gente tem a tragédia antiga, Sófocles, Eurípides, Édipo. A gente tem a tragédia moderna, Racine, Corneille, Shakespeare. A gente tem a tragédia assim, contemporânea, que o Lacan estudou, Paul Claudel, por exemplo, as tragédias do Brecht. E a gente tem, vamos dizer assim, as tragédias da nossa época, 1988. E talvez se vale essa ideia de que a ética da psicanálise ela tem uma estrutura semelhante à ética das tragédias, a gente está aqui em casa. Sandman é uma discussão sobre o que é o trágico hoje, né? Não o trágico grego, né? Mas o trágico hoje. Bastaria para a gente advogar sobre essa hipótese olhar um pouquinho para o começo da história, né? É um pai, Roderick Burgess, né? E veja só que interessante, é um pai que ele é um mago, né? Ele é um estudioso das ciências ocultas, e ele está competindo com um outro mago, que é o Aleister Crowley, né? Aleister Crowley, que, informado pela teosofia, está na origem do rock, né? Está na origem do rock. Vejam esse filme aí, The Chemical Weather, está na origem de tudo que há de psicodélico, a gente já comentou isso aqui nesse canal. Então o Roderick Burgess é a antimatéria do Aleister Crowley, né? Ele é o antipsicodélico, ele é aquele que tem um uso dos poderes mágicos com um objetivo de confrontação de uma espécie assim de lei, né? Vamos chamar esse primeiro nome dessa lei de destino. Ele tem um filho, chama-se Randall, e o filho vai para a Primeira Guerra Mundial e morre na famosa Batalha de Galípoli, entre os ingleses e os turcos, né? E ele não se conforma com isso, ele quer reaver o filho. Veja só, a atitude do herói, trágico, eu não me conformo com o destino, eu vou enfrentar o destino. E daí ele mobiliza uma série de recursos mágicos e consegue trazer dos perpétuos, né? Um dos endless, dos seres que não têm fim, os seres que são responsáveis pela coesão do universo. Olha lá a ideia de matéria e forma, mas também de telos, de finalidade e de causa, né? De causa eficiente. Tudo aí se reunindo nessa invocação, ele traz, mas ele queria trazer a morte, né? Uma das perpétuas. E ele acaba trazendo, por engano, aprisionando o sonho, the dream, né? E mantém esse... que é um homem, assim, garboso, com um aspecto meio triste, meio errante, com aquele casaco meio de couro, um pouco Matrix, né? E que fica ali nu durante 100 anos, né? Esperando para sair, para se libertar daquele poço, onde ele está preso, né? A partir de um pentateuco ali, que é uma risca no solo... muito usada desde Paracelso, desde os ocultistas, né, de Agripa, como uma espécie assim de círculo mágico, andando pela Turquia, pela Armênia, pela Geórgia, onde a gente teve, dá para ver os meninos derviches, né, que você coloca um círculo em torno deles e eles ficam assim, eles não conseguem sair daquele círculo. Depois desse tempo todo, ele então se liberta, né, um pouco por um acaso, uma cadeira de rodas abre o círculo, ele volta para o seu reino, e é obviamente o reino dos sonhos tem um castelo, né? São os nossos castelos de sonhos, os castelos que nós construímos nos nossos sonhos. Pensem um pouco sobre isso, né? Nós não construímos elefantes, nós não construímos condomínios, nós construímos canais de YouTube, nós construímos castelos. Castelos, eu acho que tem essa ideia do reino, mas é também a ideia de morada, onde a gente vai para estar, né? Não para passar, não para usar, mas para estar, né? Onde o eu seria, assim, senhor em sua própria morada, mas ali justamente o que acontece? Ele não é mais si mesmo, ele não se governa, ele está num outro domínio, ele está num outro reinado. Vamos observar que esse confronto, né? Então ele sai dessa situação de aprisionamento e vai em busca dos três elementos mágicos, né? O seu elmo, que é uma citação da primeira versão de Sandman, um herói da DC Comics, que é inspirado na Primeira Guerra Mundial, onde o ser humano, enfim, inventou essa coisa chamada, né, os gases tóxicos, o gás mostarda, né, na campanha do Somme, na campanha da Bélgica. Então se jogava um ácido clorídrico, se não me engano, e isso matava muitas pessoas. Que é o elmo do sonho? Ele é uma máscara, né, que permite você resistir aos gases tóxicos. Olha só, por que desse... símbolo, né? O que é a Primeira Guerra Mundial, se não o fim de um... de uma maneira da gente lidar com o conflito, pessoalizando, com a arte cavalheiresca, com a cavalaria, mas a desumanização da violência. Mas o tanque, mais o avião, mais o uso da tecnologia que permite você não ver mais a face do outro. Né? Aquele outro que se torna uma figura opaca, grotesca, que parece um louva-a-Deus gigante, que não é mais propriamente humano. É essa a citação que faz a gente pensar que Sandman é uma epopeia trágica sobre a perda progressiva da nossa capacidade de sonhar. Não era isso que os surrealistas estavam dizendo também nesse mesmo momento? Né? Nós precisamos de uma revolução que reinstaure a nossa capacidade de formular novas linguagens, novas imagens, novas figurações do desejo. Por quê? Porque nossa linguagem está degradada, ela já está parasitada, ela já está desumanizada, inclusive pela tecnologia, a ponto de que nós não nos reconhecemos mais. E nós estamos nos orientando para um mundo que é soberanamente vigil. Ou seja, o que importa é acordar. Né? O que importa é a atenção. Nunca para, nunca desliga. Porque o que importa é a produção. É para onde você vai, é a transformação. E não de onde você vem e onde você está. Então essa é uma ideia crucial, vai aparecer nas outras vanguardas, né? A degradação da nossa capacidade de sonhar. Não é por outro motivo que Leni Riefenstahl, essa cineasta do nazismo, que filmou as grandes demonstrações em Nuremberg, vai tocar e retocar nesse ponto que é o Alemanha, a corda, o despertar de uma nação. Porque esse despertar é o despertar de um sono para outro sono. Né? De um sono dormindo para um sonhar que é uma espécie de existência zumbi, uma existência sem sentido, uma existência servil. Como a gente vai, agora está saindo uma reedição de Os Sonhos do Terceiro Reich, da Charlotte Bernhardt. Eu fiz a apresentação, editora Fósforo, quem quiser vai lá e confere esse momento, né? Ela compilou 300 sonhos, mais de 300 sonhos, mas 300 pessoas que falaram dos seus sonhos enquanto o Terceiro Reich estava se formando. Ou seja, antes das câmaras de gás, antes do gás mostarda, depois do gás mostarda, mas depois, antes das deportações, as pessoas começavam a sonhar com isso, como se antecipando um futuro trágico, um futuro que estava sendo ali anunciado, mas que não conseguia ser revertido. Por quê? Porque há um problema que está tocado aqui em Sandman, que é a conexão entre o sonho e o acordar. Entre o sonho, entre a vida, vamos dizer assim, do desejo, da imagem, da criação e a vida concreta, material, do trabalho, da vida tal qual ela é. Os sete perpétuos, elas estão absolutamente presentes na reflexão psicanalítica, que é contemporânea aí, né, do Segunda Guerra, Primeira Guerra, esse momento de autodiagnóstico histórico de que a razão nos levou aonde? Nos levou ao pior, nos levou a isso. Então, a gente tem ali a morte, né? Essa figura que está sempre alegre, né? Essa figura que não é afetada, como as outras, pelo seu próprio dote. Né? A morte começa com D, dead. O sonho, dream. O desejo, desire. O delírio. Né? Vamos lembrar, né? O Freud falando de o delírio e sonho na garagem de Jansen, recuperando a ideia de que um delírio você tem um fragmento de verdade, que ele não é só uma experiência de uma ilusão inconsequente. O que, que ele está dizendo? Nossos sonhos não são inconsequentes. Destruição, olha aí a pulsão de morte, agressividade, mal-estar na civilização. Desespero, olha aí o Hilflosigkeit, a ideia de um desamparo radical e absoluto. E esse último tropo, o tropo de todos os tropos, pouco tematizado, que é o destino. Né? Enfim, o psicanálise vai ter um grande discurso sobre o destino, mas ele comporta, né, ele é um elemento inescapável da reflexão trágica. O trágico é aquele que para pensar no destino, que tenta enfrentar o seu destino, e quanto mais foge do seu destino, mais ele o realiza. Então isso a gente vai ver na pesquisa que o Morpheus começa a engendrar a partir da sua experiência entre os humanos, a partir do cativeiro entre os humanos. Outra ideia muito importante, né? Quer dizer, aprisionar os deuses, né? Para manipulá-los em seu favor. Ideologia, né? Então, ele vai atrás do rubi, que é essa pedra que obriga a realização do sonho. E vamos lembrar, a definição freudiana também de que o sonho é uma realização alucinada de um desejo sexual recalcado e figurado de uma maneira deformada. Então, os sonhos, eles são necessariamente ilusivos, eles são necessariamente objetos de interpretação. Eles não têm valor em si mesmos, eles têm um valor de mediação. Eles têm um valor de substituir uma outra coisa. Bom, além disso, ele vai atrás da areia, que faz adormecer, que faz sonhar, né? Portanto, um símbolo da transição, da passagem, né? E que remete, né, a quando a gente está com sono, é como se a gente tivesse areia nos olhos, é como se a gente não conseguisse manter as pálpebras, e isso é essa transição em que a gente abandona o mundo, a gente se abandona no mundo para se reencontrar no outro. Finalmente, a gente tem o Elmo, do qual a gente já fez, então, essa referência, e ela vai, assim, passeando e reencontrando os seus outros seis irmãos, que querem, às vezes, brigar com ele, às vezes se conciliam, como, por exemplo, no episódio 6, né, em que um dos mais interessantes, em que ele está com a irmã à morte e passa, então, pelo velhinho que tá tocando violino e que pede para fazer uma última oração. E aí tem essas colocações, né? Que são talvez a essência do Sandman. Eles só precisam de uma cara boa e um coração alegre. Como no começo. É o que a morte fala. Quando vem buscar, né? Aqueles que ela vai levar de novo para um outro domínio. Como no começo, um dia a gente chega ao mundo e recebe, veja só precisa disso, uma boa cara, uma boa face, uma outra face humana. Bom, sabemos disso desde lá das pesquisas do Spitz, do Lacan, do Estágio do Espelho, do Winnicott, né? E um coração alegre, né? Uma atitude de recepção. É só isso que a gente precisa na morte, como a gente precisou quando chegou, ou seja, como a gente precisou quando nasceu. Daí essa ideia profundamente trágica, né, de que tão natural quanto nascer é morrer. Sozinhos nas duas situações, mas não totalmente solitários, né? Estamos ali com essa companhia que faz o trabalho, né, da morte. Não é, portanto, sobre propósito nem sobre função. É isso que a tragédia faz a gente pensar. Né? Na vida, mais além do propósito, né, nesse sentido dos objetivos, das conquistas, dos interesses, mas de que lugar nós damos para o sonho, né, na nossa vida. De tal maneira que a morte e o sonho precisam de nós como nós precisamos deles. Ou seja, são figuras míticas, são figuras formais, a gente pode dizer assim, elas não existem, elas são fabulações humanas, são ilusões, mas o que está sendo dito aqui, nesse percurso trágico, é que nossas ilusões elas vão adquirindo consistência. Assim como os nossos deuses, eles podem existir a partir das nossas crenças, das nossas suposições, das nossas práticas, como dizia Pascal. A crença não é um sentimento que você tem, uma convicção de que A ou B existe ou não existe. A crença é o que você faz. Então, se você monta a árvore de Natal, se você dá o coelhinho da Páscoa, se você vai ao cemitério quando alguém querido se vai, você acredita, né? Você acredita. Se você reza, se você pratica, isto é a crença. Claro que há um momento de subjetivação afetiva dessa crença, de partilha, né, como sentimento social, mas a ideia fundamental é que existe uma existência em estrutura dual, né? Uma existência em estrutura dupla. Por exemplo, no episódio 5, é uma reflexão sobre o que acontece quando a gente, assim, sem mediação, realiza desejos. Né? Então você vai lá, o Rubi, e obriga as pessoas a viverem aquilo que elas querem. Isso a gente vê todo dia no consultório, né? As pessoas se embananando porque elas estão obcecadas tanto com uma coisa que elas pensam, sabem, acham que querem, que quando acontece é o maior horror. Que quando acontece a pessoa não reconhece. Que quando acontece já virou outra. Que, assim, o pior destino é essa realização, vamos dizer assim, sem mediação, literal, né, direta, como se os nossos desejos fossem figurados no sonho, mas não deformadamente. Como se a gente pudesse ter acesso assim, à verdade diretamente. Então aplica a verdade. Você está obrigado a viver a verdade dos seus sonhos. O que vai acontecer é barbárie. Porque aí não vai ser desejo, aí vai ser interesse, aí vai ser demanda, aí vai ser gozo, aí vai ser outra coisa que é o quê? Que acontece nessa passagem, nessa mutação, vamos dizer assim, sublimatória, em que a forma vira matéria, a matéria vira forma. Sandman tá sempre assim, meio sozinho, meio errante, né? As voltas com a reconstrução do seu castelo, né? Então ele vai... no fundo, se interessando pelos seres humanos. Né? Muito interessante isso. Ele vai querendo saber dos seres humanos, assim como ele começa a meditar sobre essa relação entre os humanos e os inumanos. Tá aí o que a gente chama, né, para a nossa época, reflexão trágica, envolve uma antropologia do inumano. Envolve a gente pensar o monstro, envolve a gente pensar o estrangeiro, envolve a gente pensar aquele que não tem nome, envolve a gente pensar aquela sexualidade que não cabe, que não tem nome, que é não inteligível para nós, mas que está sendo sonhada e criada em algum nível. Essa recuperação, quer dizer, é a recuperação do sonhar. Olha só como o nosso momento político, isso é fundamental, né? O que acontece quando o castelo do sonhar, ele vira, assim, obras, ele vira realizações, ele vira números, ele vira, assim, uma boa administração do mundo tal qual ele é, ele vira, vamos dizer assim, uma espécie de hiperrealismo. Onde a gente vai dar? A gente vai dar num castelo de sonhos, começa a desabar, e uma existência na qual a gente não quer viver. Então ele sai do universo dos sonhos e volta para o universo dos humanos. Qual que é a passagem disso? Ele convoca as parcas, as três moiras, né? Uma que distende o fio do destino, a outra que desenrola o fio e a terceira, Aracne, né? Que corta. Né, que interrompe o destino. Então as três graças vão aparecer lá também no Shakespeare do Lady Macbeth, né? Elas respondem uma pergunta, né, que você faz. Onde está o rubi? Quem pegou o elmo? Mas elas respondem enigmaticamente. E é isso que é importante, né? Característica fundamental dos sonhos, a pesquisa do Sandman. É o enigma, é o oráculo. Você tem que ter o trabalho de decifrar seu sonho. Ele não vem fast food, ele não vem assim no Disque Pizza. Ele não é entregue pelo outro. Quando isso acontece, você deixou de sonhar. Quem está sonhando por você, quem está empreitando seu sonho é outra pessoa ou pior. Então a gente tem aí uma série de refraseamentos importantes que eu queria percorrer com vocês para mostrar como nós estamos aí numa versão ultracontemporânea, uma versão presente, né, das nossas questões em formato, em estrutura trágica. Isso que é mais importante, não é o conteúdo, não é o assunto, mas é a maneira como ele é disposto, né, na construção de personagens. No fundo, é um filme sobre um personagem, sobre o Morpheus. Né? E ele, nessa pesquisa, que é capaz de que não dê em nada. Mas, né, vamos lembrar, né, ele tem um auxiliar, é o Corvo. Né? No começo era Jessamine, depois ela é fulminada, daí vem o Matthew, né? Bom, quem que pôs forma escrita para esse mito oral do Homem de Areia? Né? O primeiro a fazer isso foi Hans Christian Andersen, 1805-1875. Né? Bom, nesse período a gente vai ter também a aparição, por exemplo, da figura do corvo no famoso poema de Edgar Allan Poe, The Raven, 1845. Né? E diz lá na tradução do Fernando Pessoa: e o corvo na noite infinita está ainda, no alvo busto de Atena, que há por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha. Olha lá, Edgar Allan Poe falando do Raven como um demônio que sonha. E a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão, e a mais, libertar-se-á nunca mais. Nevermore, nevermore, nevermore. Ou seja, essa brincadeira entre o som que o corvo faz, né, e esse destino trágico para um homem que perdeu sua amante, sua amada, né? Ele está nesse momento, que é o momento do pai do Randall, que quer o seu filho de volta, e diz, né? Nevermore. O corvo, né, que tem a medonha cor de um demônio que sonha. O que, que são os demônios? Né? Os demônios são anjos caídos, exatamente como Morfeus. Como Lúcifer, por exemplo, na tradição da Bíblia, o judaica. Os demônios, deimos, né, são aqueles que falam através de nós, em nós, nos nossos ombros. Né? Mas aqui eles aparecem com um olhar medonho daquele que sonha. E, de fato, a trajetória de Morfeus é indissociável desse pequeno animal que existe no mundo real. Ele é uma espécie de antípoda, né? Ele é um bicho vivente que vai ao mundo dos sonhos como aquele que vem do mundo dos sonhos vai para o mundo dos viventes. Né? Ele é contrapartida e ajudante do Morfeus. Mas ele é também, então, correlato de Coríntio. Só podia chamar Coríntio, né? Não podia chamar Palmeiras. Coríntia é o pesadelo. É o pesadelo máximo, né? Que tem uma função muito importante, inclusive, nas versões desse mito contemporâneo, que é o seguinte: ele se apossa dos olhos do outro. Ele não consegue ver por si. Ele tem que ver através do outro. Então ele bica, olha lá, a figura do corvo que bica os olhos, a figura do coríntio que arranca os olhos do outro e põe em si, e daí ele olha o mundo, mas ele não olha o mundo sobre o seu ponto de vista. Ele olha o mundo do ponto de vista do olho do outro. Tem uma descrição mais clara, mais contundente do que é a nossa época e o seu narcisismo. Né? A nossa paixão pelo olhar do outro, a nossa cobiça por possuir esse olhar, que seria então a fonte e origem do prazer, em que a minha imagem se completaria sem falta para esse outro, está aí Coríntio bem representado em todas as peripécias, né? Junto com o corvo, junto com o Morfeu e o par de Morfeu. Né? Que às vezes é um humano com quem ele se confronta para conseguir os seus objetos mágicos, às vezes é ele se confrontando com o desejo, às vezes é ele se confrontando com a morte, às vezes é ele se confrontando com o próprio destino, assim como ele se confrontou com as três graças, Moiras ou Parcas. Mas vamos lembrar, né, o que estava acontecendo em 1987, 1988, né, reescrevendo um comics aí dos anos 40, 30, né? Que filme estava nas paradas de sucesso? Eu vi, chorei com o impacto de Wim Wenders em Asas do Desejo. Né? Asas do Desejo, o que, que é? Um trabalho que mostra dois anjos, né? Der Himmel über Berlin, né? Que fazem a sua função de acompanhar as pessoas, né? Naquela tarefa, às vezes, de acompanhar um suicida, né? Naquela tarefa de acompanhar uma pessoa nos seus momentos finais, com aquela ataraxia, com aquela apatia própria da relação dos deuses com os homens, quer dizer, com os seres humanos, o que isso me diz, o que isso pode me afetar? Bom, Asas do Desejo, né? É um filme em que um desses anjos, Peter Falk, eu acho que é o ator, ele se apaixona por uma mulher, por uma moça de circo. E quando isso acontece, né, tem um efeito que a gente vai ter em Sandman também, que é a passagem do escuro, do gótico, da penumbra, do Batman para o colorido. Que é uma maneira de representar esses dois mundos e como eles podem se fundir. Forma e matéria e a cor. A cor é um predicado transiente, é um predicado que talvez permita estar nos dois mundos. Quando a gente estudou os sonhos dos brasileiros durante a Covid, particularmente no início, quando a gente estava amedrontado pela chegada de um vírus indeterminado, que não se sabia qual era a transmissão, nossos pacientes e os brasileiros em geral sonhavam e sonhavam muito. E o que eles diziam dos sonhos? Que eram sonhos compridos, que davam muito trabalho para produzir e que eram invariavelmente sonhos coloridos. Sonhos repletos de cores como eles nunca tinham visto. Vermelhos, azuis, com uma sensação que, veja só, quando há esse traço de hipernitidez, você acorda e diz ele era um sonho mais real que outros sonhos. Ele era um sonho realístico. Bom, é exatamente isso que acontece quando a realidade nos comprime, e foi isso que aconteceu, e é isso que acontece nas sucessivas histórias de Sandman, e nós somos levados, então, para uma espécie de aventura dupla do outro lado do mundo. Mas, vamos voltar um pouco a 1815, quando um escritor alemão chamado E.T.A. Hoffmann publicou um pequeno conto numa coletânea conhecida como Noturno, né? Um conto chamado O Homem de Areia. Tá? O Homem de Areia do Hoffmann era um conto em que você tem um pai e um amigo do pai que estão fazendo experiências alquímicas e uma criança que quer descobrir o que acontece naquele quarto secreto e daí ele entra naquele quarto e é descoberto e daí o auxiliar do pai diz assim, eu vou arrancar seus olhos, eu vou levar seus olhos embora. E isso combina-se com o dito da mãe, de que é hora de dormir, se você não for dormir, o homem de areia vai vir. E há uma explosão, e o pai morre, e então temos um garoto que cresce sobre o luto dessa perda, e que vai para a Itália estudar e encontra-se com um grande cientista, ou seja, uma versão daquele alquimista, uma versão moderna da alquimia, e esse grande cientista está produzindo uma coisa nova que ele não percebe, que é uma boneca chamada Olímpia, por quem ele se apaixona. Veja só o que está acontecendo aí no expressionismo, nos anos 30, nos anos 40, toda a questão depois de Frankenstein, de o que é humano, o que é o apaixonável, eu posso me apaixonar por um objeto, por uma máquina, é a versão, né, de Prometeu, moderno, é a versão dos deuses, só que agora os deuses estão aí, disponíveis. E ela se coloca nesse pesadelo e troca cartas e diz, será que esse cara que veio vender os olhos para a Olímpia é o mesmo que estava na morte do meu pai? Será que eu estou me revivendo uma cena infantil? Como Freud diria, os sonhos revivem realizações alucinadas, desejos sexuais infantis que voltam e são figurados. O que acontece? O nosso protagonista, ele entra num delírio, e ele entra num delírio de que aquilo tudo é parte de um destino que ele não consegue alcançar, que é maior que ele, mas que o Coppelius vai roubar os olhos dele de novo, ele vai ser destruído, olha os perpétuos aí, né? O desejo, a morte, o destino, o desamparo, o delírio, e no final ele acaba se jogando do alto de uma torre, meio que sem que a gente saiba se era verdade ou não era verdade. Bom, O Homem de Areia, 1815, é comentado por Freud num texto clássico de 1919 chamado Unheimlich, que a gente já fez também a introdução para a coleção das obras incompletas pela Autêntica. E ali o Freud vai dizer, olha, mas o Homem de Areia é uma figuração da castração. A castração como fantasia animista infantil, como fantasia narcisista, como algo que, vamos dizer assim, remanesce a uma angústia que não teria sido bem elaborada ou transposta. Mas, ao final do seu ensaio, Freud diz assim, não, mas que nos autoriza a dizer que a morte é para todos e que a morte será sempre um destino humano incontornável? Franz faz a pergunta no âmbito da ciência, não assim, da vida após a morte, não, mas da possibilidade de que a morte seja, será talvez, enfrentada, vencida, não sei. Mas o que, que Freud está fazendo ali? A velha questão trágica de desafiar a morte, desafiar o desejo, desafiar o destino, desafiar o desamparo, desafiar os perpétuos. Nós que não somos perpétuos. Sandman é uma saga... Que revive da forma, da estrutura, né, para a nossa experiência trágica, nossa experiência de desumanização, mas de o que fazer com sonhos numa época sem sonhos, né? Numa época em que os castelos de sonhos estão se degradando, né? Em que os sonhos elas são, vamos dizer assim, empurrados para fora da política, que eles são empurrados para fora da vida das pessoas, que elas são, vamos dizer assim, essa reflexão de Morpheus, né? Elas, para quê? Que nível de existência a gente tem quando a gente se entende como seres sonhantes? É, e o sonho tem que ver com criação de futuros, o sonho tem que ver com essa discussão de enfrentamento de destino, mas também com a falta fundamental, mas também com a estrutura humana que se mostra na tragédia. E aqui eu encerro meu comentário citando Lacan, Seminário 7, 1959, onde ele vai dizer o seguinte, comentando Antígona, a tragédia lá do Sófocles. Crionte vem ilustrar aí uma função que demonstramos quanto à estrutura da ética trágica, que é a da psicanálise. Vou repetir. A estrutura da ética trágica, que é a da psicanálise. Ele quer o bem. Né? Faz parte, né, dessa estrutura alguém que quer o bem. Como o John, esse filho... do Roderick, que tem o Rubi e de repente prende as pessoas numa lanchonete e obriga as pessoas à verdade, a toda a verdade. Então agora vamos realizar os sonhos. O que acontece é barbárie, todo mundo se mata ao literalizar, né, ao objetivar o desejo dessa maneira. Né? O que afinal é o seu papel? O chefe é aquele que conduz a comunidade, ele está aí para o bem de todos. Qual é a sua falta? Aristóteles nos diz, com um termo que ele promove como essencial do móvel da ação trágica, a amartia. Né? Quer dizer, tem algo de não saber, né? De lacuna no saber, que faz com que a experiência humana e a experiência do sonho apareça nesse lugar em que a gente se pergunta, eu tenho todo o saber necessário para suportar, criar e levar à frente minha existência? Não tenho. O trágico é esse, você tem que decidir, você tem que escolher, você tem que tomar caminhos sem saber. Temos alguma dificuldade em traduzi-lo, amartia. Erro, infletindo na direção ética, erro de julgamento, assim interpretamos. Talvez não seja tão simples. Talvez não seja tão simples, como vocês estão vendo, acompanhar a meditação que a gente tem, essa é a forma, né? Uma das maneiras de falar da forma de Sandman, nessa reedição. É uma meditação sobre o sonho, sobre o desejo, sobre a existência em tempos de destruição de sonhos. Para os colecionadores, aqui a gente tem os primeiros números de Sandman, edições originais, onde vocês podem ver assim o trabalho, né, qualificado, diferencial da pena, né, aqui gráfica. É uma revista que subverteu completamente o padrão de relação entre aquele que é o leitor acostumado com narrativas de ação e, de repente, você tem um ponto fora da curva, que é uma narrativa de personagem, né? Onde o aprofundamento do personagem a cada episódio leva você a uma interiorização, leva você a uma espécie de viagem interna a si mesmo. Né? esse efeito de introspecção, ele é fundamental para a gente entender por que, que tantas pessoas são absolutamente fascinadas com o Sandman, né? E vejam só como ele trabalha com muitas citações, com muito trabalho assim, intermitologias, interdiscursos, referências múltiplas, mas todas um tanto assim soturnas. Olha as capas, né? Podia ser uma capa de Hieronymus Bosch, aqui tem o corvo. Podia ser uma capa de Goya, podia ser uma capa de Tintoretto, podia ser uma capa, vamos dizer assim, macabra ou gótica, né? Contos na Taverna, podia ser uma capa que fala do nosso lado obscuro. Por isso a gente vai dizer, né? A Queronta Movebo. Queronta. Aparece lá, a gente só não foi, a canoa da Queronta não chegou, mas o Stige tá lá, ele vai na porta ali do embarcadouro, tá todo o nosso lugar ali conhecido, Sinequeu Superos, né, você não posso mexer com os céus, com os sonhos, com os deuses, a Queronta Movebo. E para receber mais fragmentos de areia nos olhos, um pequeno rubi que no horizonte pode ser um raio laser para o seu desejo. E um elmo que o transformará num louvadeus gigante, tal qual Lacan discutiu no Seminário da Angústia. Clique aqui no Queronta Movebo.